paz aos de boa vontade. O povo pergunta, Zarur responde. Fonte: texto do livro Jesus, de José de Paiva Neto. Pergunta: por que somente paz aos de boa vontade? Por que não paz para todos os homens? Resposta: porque a palavra de Deus está acima de todos nós, míseros vermes pensantes. Quando Cristo veio a este mundo, tomando a aparência humana com seu corpo fluídico, os anjos disseram: paz na terra aos homens de boa vontade. Evidentemente, Deus quer que todos os homens tenham paz, mas não violenta o livre-arbítrio de ninguém. Apenas, como avisa o apóstolo dos gentios, abrir aspas. Ninguém se iluda, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Fechar aspas. Portanto, só terão paz os que têm boa vontade para com Deus e para com o próximo. Esta é a lei, apesar de todas as impressões contrárias. Semeia o bem, colhe o bem. Semeia o mal, colhe o mal. Diante da justiça divina, somos todos iguais. Rigorosamente iguais. Dentro da lei universal da reencarnação. Mais uma vez afirmo. Não há igualdade nenhuma fora da reencarnação. Muitos afoutos contestam esta verdade, dizendo que, abrir aspas, a lei da reencarnação tornaria Deus vingativo e injusto. Fechar aspas. Mas reencarnação nunca foi vingança, é justiça perfeita. Quando o homem, entre aspas, morre, o espírito é o juiz e o réu de si mesmo. Ele próprio se impõe a pena, para corrigir os seus erros em nova existência. Terá de sofrer o que fez outrem sofrer. Diante de tudo isso, amigo, ainda como ensina o apóstolo dos gentios, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E eu completo: sem advogado de defesa.